Vamos aproveitar a presença da Nicole nesta noite tão especial para nós. Nicole, que esteve tantos anos connosco, para cantar um tema raro dos Delfins, um tema que é muito raro que seja tocado ao vivo. Convosco, A Chama Ardente. Sei lá onde eu ia, sei lá se... chama ardente está entre nós. Nicole Leitner, até já.